nada a gente se juntou e do nada a gente separou. Ninguém sabe dizer nada se o nosso romance realmente terminou. Se ela não liga, também não ligo. E a minha vida vira um labirinto. E a verdade do que eu sinto, falo agora de um jeito resumido. Volta, bebê. Se você não voltar, eu não vou parar de beber. Volta, bebê. Bebê, quero voltar. Bateu saudade de você. Volta, bebê. Se você não voltar, eu não vou parar de beber. A gente separou. Ninguém sabe dizer nada se o nosso romance realmente terminou. Se ela não liga, também não ligo. E a minha vida vira um labirinto. E a verdade do que eu sinto, falo agora de um jeito resumido. Volta, bebê. Se você não voltar, eu não vou parar de beber. Volta, bebê. Bebê, quero voltar. Bater saudade de você. Volta, bebê. Se você não voltar, eu não vou parar de beber. Volta, bebê. Bebê, quero voltar. Bater saudade de você.